te dá licença pra eu chegar. Vim na paz, tu toma o canhão, que o evangelho aqui é a missão. Irmão, apaga o beck, ei, mina, chega aí. Se é pra provar que é louco, então cola pra ouvir. Apresento a ti, Senhor, a minha quebrada. Quanto sofrimento e dor, quantas mães machucadas. Somente o teu poder é que pode mudar. Mudar essas histórias, mudar este lugar. Desde 92 que eu passo pro papel tudo que eu vivi, que eu aprendi, que eu sofri, mas tô aqui de pé pra testemunhar que a grande obra é feita pelas mãos do rei Jeová Jirê, grande pai, meu senhor, El Shaddai Deus. A ele a glória, a honra e todo o meu amor. Ontem morto, hoje vivo, pois Cristo me resgatou. Aos 15 anos conheci o mundão, cabuloso, traiçoeiro, pai da depressão. Junto com a rua, tudo que não presta, o crime, as drogas, as tretas, conversa. O tempo passa, paz virou fumaça, intriga na família, enquanto isso a brisa embaça. Minha mãe só chora pra mim que é o melhor, enquanto aqui na rua eu só aprendo que é o pior. O tempo passa, chegou 97, cresceram os inimigos, nasceram os meus pivete. E o diabo castela pra me matar, nenhuma noite de loucura e punho com pra suicidar. Graças a Deus, o meu salvador, junto à oração a opressão me libertou. E o tempo passa, lá vem mais uma vez, direto do Rosão, no bonde da missão. Inimigo invisível, de oitão na mão, queria pá, me catar pra me ripar. Mas nas ruas do Sevilha era moiado de me achar. Mas foi assim, escureceu. E quando eu assustei, lá tava eu, pronto pra catar o inimigo e matar. Com minha mãe em desespero, falando pra eu parar. Meu filho, não dá essa, é o que o diabo quer: matar o seu futuro e acabar com a sua fé. Cê não me fala que o rap é sua vida. Corre atrás do sonho e fecha essa ferida. Deixa pra lá, pois Deus quem vai cuidar desse vagabundo que vem tentar te matar. Cê tá ligado, né, João? Como é que é, mãe? Amor incondicional, fé sobrenatural, cuidado soberano e um instinto maternal. A minha cara nessa altura era escutar os conselhos abençoados que minha mãe veio me entregar. Mas hoje eu sei, Deus falou na boca dela. Graças a esse momento eu rimo e canto pras favela. Você é louco, então escuta aí, pois é meu testemunho e não acaba por aqui. É, nos anos de 96, 97, começou uma fase muito louca da minha história. Uma fase onde era só rap nacional na veia, inimigo na rua, tá ligado? Mas é o seguinte, passaram-se os anos e hoje eu sou nova criatura, venci todos esses obstáculos aí. E pra testificar que Deus é bom, eu convido um parceiro a chegar com nós aqui e falar também um pouco o que Deus fez na história dele. Fica à vontade, Dr. X. Essa é pra você que falou que eu não passava dos 20, sem ressentimento, aí você tá ruim de palpite. Boladão a milhão, sem balinha nem whisky. Muita calma, irmão, cê chiclete de patife. Vários beats, quilômetros de lutas e vitórias, colecionador de sonhos e histórias. Essa é a hora, na mão grande vamos conquistar, sem roubar nem matar, você só tem que orar. Aleluia, chega a arrepiar a pele preta. Vagabundo não entende o poder da minha caneta, é muita treta. Vários na fama, reféns da grana, totalmente cego enquanto o coração reclama. Também já fui assim, só pensava em mim, coração vazio e vários loucos pra aplaudir. E aí, não me ajudou, não tá verdade. Sou herdeiro dela, só faço minha parte. Cê que sabe, depois não vem falar que não sabia. Aí, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eijão, vê se não dorme no barulho. Efesu me acionou, eis aqui meu testemunho. Então, seu pior inimigo é você mesmo. O mundão quer você, o inimigo quer você. Você quer dinheiro, né? Mulher, soldão louco, fama, ser respeitado na quebrada. Mas o que adianta, irmão? Ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Se liga, o fim está próximo. Quem tem ouvidos ouça. Jesus te ama, arrependa-se. Éfeso, Dr. X, poetas modernos, RJ, Campinas. Pai.